calma, amor, calma, amor. Eu vou te levar pra curtir o show do DJ Ellison, DJ Ellison, DJ Ellison. Então, baby, calma, amor, calma, amor. O meu coração é só seu, não cuidei pra ninguém, meu. Ninguém, meu. É um novo tempo, show do momento. New Age chegou. A nova era chegou. Meu amor, o New Age chegou. Te levar pra curtir o show do DJ Ellison, DJ Ellison, DJ Ellison. Então, baby, calma, amor, calma, amor. O meu coração é só seu, não pulei pra ninguém, meu. Ninguém, meu. É um novo tempo, show do momento. New Age chegou. A nova era chegou. Meu amor. O maestro DJ Ramonzinho, sim, sim. Jonas Brother, diferente e original. Trazendo novidade, talento e humildade, o povo consagrou. Sempre inovando, se reinventando, a nova era chegou. New Age é o projeto criado com carinho pelo DJ Ellison. Agita o seu povo, DJ Ellison. Número um de novo, DJ Ellison. Joga a mãozinha e dança o vinho. Agita a galera, meu maninho. Agita o seu povo, DJ Ellison. Número um do povo, DJ Ellison. Joga a mãozinha, tá subindo. Agita a galera, meu maninho. Agita o seu povo, DJ Ellison. Número um de novo, DJ Ellison. Joga a mãozinha, tá subindo. Agita a galera, meu maninho. Agita o seu povo, DJ Ellison. Número um do povo, DJ Ellison. Joga a mãozinha, tá subindo. Agita a galera, meu maninho.